saber como eu estou. Confesso que não tô legal. Eu sei que a gente terminou e isso me faz tanto mal. Você já sabe como eu sou. Eu detesto ciúme além do normal. Pra viver esse amor, confiança é fundamental. Você já sabe como eu sou. Eu detesto ciúme além do normal. Pra viver esse amor, confiança é fundamental. O nosso laço tá pegando fogo, tá pegando fogo, queimando de dor. Me dê uma chance pra tentar de novo, porque nesse jogo tá faltando amor. O que podemos fazer se todo mundo vive a nos invejar? Ninguém tem que se intrometer na nossa vida, deixa quem quiser falar. O que podemos fazer se todo mundo vive a nos invejar? Ninguém tem que se intrometer na nossa vida, deixa quem quiser falar. Quer saber como eu estou? Confesso que não tô legal. Eu sei que a gente terminou e isso me faz tanto mal. Você já sabe como eu sou. Eu detesto ciúme além do normal. Pra viver esse amor, confiança é fundamental. Você já sabe